Movelaria Arte Móveis. Está pensando em deixar a sua casa muito mais bonita e toda mobiliada? Visite a Movelaria Arte Móveis, onde fabricamos todos os tipos de móveis embutidos. Fazemos ainda carroceria, sinuca, colmeia para apicultor e toda linha completa de portas com os mais variados tipos e modelos. Movelaria Arte Móveis, localizado na rua Abílio Alves, número 556, Estrada do Caldeirão. Organização Vila e Eloy. Visite-nos e faça já o seu orçamento.